quando eu percebi que o tom dela tinha mudado após o quarto. Se eu ligo, dá ocupado, se eu não ligo, sou condenado. Se eu brinco, fui infantil, se eu me irrito, tô sempre errado. Eu caço, mas sou caçado, observo e aprendo rápido. O clima é certo pra mim, de mim tu não vai ver rastro, não. Não fico bravo, de quebra até acho engraçado, então minha querida, relaxa. Algumas me deixam em coma, outras somo com a cama. Elas são tão imprevisíveis quanto ataques pros ama. Imagina um chifre no Obama, diz que te ama e te engana. Vem daquela que se acredita, confia e divide a cama. Conhece cada mania, estilo, roupa, pijama. Tanto postinho, risadinha, até jeitinho que reclama. E na madruga me chama pra acompanhá-la pra cama. Se eu fecho, diz que me ama. Se eu fujo, me busca na goma. É um karma que plana e prende a minha pessoa. Tá tipo letra de samba, cantando em pé na garoa. Uma garota por gota que pinga um beijo na boca. De controlar minha vida toda. Tem coisas que ela não gosta, mas ela sempre me quer. E se não ligo, sempre pega no meu pé. Tamo aí, o que der e vier. Porque eu sei realmente muito bem o que você quer. Um cara responsa pra tirar uma onda no final de semana. Segunda-feira tem que trabalhar. Vai na fé que eu te amo demais. Tamo junto, depois a gente se fala. Depois a gente se fala. E se acaso não falamos mais, fique em paz. Qual será a reação quando nos vemos perante os iguais? Cada momento é um momento. Quando acontece o abstrato sentimento. E se por acaso alguém se atrever a maltratar você, me chamar que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou. Eu já sei o que eu vou dizer, eu já sei o que eu vou fazer. Vou colar sem compromisso, mas eu vou salvar você. Você vai me entender, você vai me compreender. Caso isso não aconteça, eu desvio de você. Não quer viver mais comigo, que se dane. O último nome dela não está no meu sobrenome. Não há final feliz, tamo sem brinde, é sem champanhe. Cada qual no seu caminho e que Deus nos acompanhe. Mas a gente se fala.